¡Vámonos al viaje para buscar los sonidos mágicos de Ecuador! A partir de agora, na Rádio Andarué, Friday Night, o melhor de dance dos anos 80, 90 e as grandes novidades. Friday Night na tua Andarué. Olá, olá, boa noite, bem-vindos a mais um Friday Night, tudo bem convosco? Preparados para mais um princípio de fim de semana? Pois é, cá estamos na Underway para mais um Friday Night. E hoje vamos ter grandes músicas nos dois sentidos. São grandes batidas e são também músicas grandes, o que vai fazer com que a nossa edição de hoje seja diferente de todas aquelas que ouviram até aqui. Vão ter apenas 3 sequências, cada uma com 4 temas e não 5. Vamos começar com DJ Balearic Soul. A música chama-se Born Again e é a primeira de 4 que vamos ouvir numa edição para lá de fantástica. Atenção, porque depois de 5 para 1 é sempre a subir. 5, 4, 3, 2, 1. I was born in a system that doesn't give a fuck about you, nor me, nor the lie. Don't be a victim of things I do to survive, because I won't listen to you, any good you Babylonians. We'll be right back. Tony On, é como se chama a música de Afrojack com Steven Angelo. Mais uma sequência que vamos agora ouvir nesta edição de hoje do Friday Night. Atenção, porque chega uma brutal remix da música Frozen de Madonna. A música já é antiga, mas a remix é do ano de 2011, ou seja, do ano passado. Ela é que vai iniciar a segunda de três sequências dedicadas hoje à dance music da mais pesada.

the life I chose. Undeniable is the road I walk. My heart feels no regrets. I know the image that I portray contradicts your hopes and prayers. But I was, I am, and always will be the same. A child of love, a child of love, I'm still your child. A child of love, a child of love, I'm still your child. A child of love, a child of love, I'm still your child. A child of love, a child of love, I'm still your child. And all the children say, all the children say, yes, all the children say. Thank you.

já cá estamos agora para as despedidas de mais uma edição do Friday Night, hoje com muito menos conversa, mas muito mais música. Espero que tenham gostado, que tenha esta sido uma edição diferente, mas pela positiva. Vamos fechar com Drifty, mais uma música brutal. Já agora deixamos só que ficamos antes com Dirty, a música de Max Sabatini. Agora vamos ficar com Deep Folk, que nos vai trazer então este Dirty, aliás, Drifty Always. É com esta música que vamos iniciar a última sequência de 4 temas da edição de hoje do Friday Night. Eu sou o Carlos Bonaparte e tenho um prazer enorme estar convosco aqui nestas noites de sexta para sábado na Antena Web. Fiquem bem, tenham todos um bom fim de semana e na próxima sexta-feira há mais Friday Night!

para buscar los sonidos